chuva é um ping-ping constante e brincalhão. Ping-ping, ping-ping, vai pingando e cai no chão. A chuva é um ping-ping constante e brincalhão. Ping-ping, ping-ping, vai pingando e cai no chão. Molha tudo, tudo molha, molha tudo no jardim. A chuva é um ping-ping constante e brincalhão. Ping-ping, ping-ping, vai pingando e cai no chão. A chuva é um ping-ping constante e brincalhão. Ping-ping, ping-ping, vai pingando. Tchau.